glorificar a Deus. Deixe a tristeza lá fora. Sai do teu lugar, abraça o teu irmão. Vamos começar a festa. Thank you. Mais uma vez, som da festa. Bem forte, som da festa vai subir. nome de Jesus. Senhor. encheu seu coração, ele nem obedecer. melhor serem dois do que um, anunciando a mensagem do Senhor Jesus. Baixa sobre a cidade, perguntar que grande é o Senhor. Cumprindo o das placas, caiam as barreiras das placas, das raças, das religiões, caiam as barreiras das cores, das dores, das tribos e nações.